Eu quero convidar você a colocar um pedido na mão de Nossa Senhora agora, para ela levar para o céu, para Jesus. Coloque um pedido na mão de Nossa Senhora agora, e você vai pedir para Nossa Senhora levar para Jesus, para você, esse pedido. Você já pediu para Jesus, mas você vai pedir ajuda também para ela. Coloque um pedido na mão dela e fala: Mãe, esse pedido eu coloco em suas mãos. Me ajude a pedir a Jesus. Peça a Jesus comigo, interceda por mim.